Aperta e select, estamos começando o 41º episódio do Nalod News, rumo ao 42º grandiosa resposta para todas as questões do universo. Estamos aqui eu, né, Fred, o André, olá, o Diego. Oi. E o Pablo. Opa. E aí, Pablo. Opa. E vamos então à nossa lista de lançamentos, né, dessa semana que começa em 26 de julho de 2009. Uma lista não muito empolgante, né? Mas tem alguma coisa aqui que salva, né? Essa semana, de modo geral, está um pouco deprimente, né? Diga de passagem. Podre, não tem nada de bonito. Ah, olha só, né, assim, ó, tem o Wii Sports Resort. Olha aí, que obviamente está recebendo notas boas, o que vai incentivar a Nintendo a fazer mais o Wii Sports Resort, que é muito triste. É, mas aqui, é que ele é o primeiro a usar o Emotion Plus, né, cara? Ah, verdade, olha aí. É, assim, deve ter alguém no mundo que se importa com isso, mas esse alguém com certeza não sou eu. Ok, então. Para computador, nós temos Bionic Commando, né? Olha só, o Diego e o Pablo já até fizeram um vídeo review de análise do demo deles, né, do multiplayer. É, mas era só a parte multiplayer. E era bem ruizinha, por sinal. O jogo em si, eu tô gostando mais do jogo, é, sabe? Uma merda o jogo. Ainda para PC, nós temos East India Company. É um jogo de navios ambientado no século XVIII, em que você faz trocas comerciais, tipo, na Índia. Alguma coisa do tipo, sabe? É. Que ótimo. Esse é bem legal. Então, deve ser legal. É, mais uma vez, para PC, a gente tem aí Memento Mori sendo anunciado, né? Jogo que já foi comentado pelo Download News, talvez para outra plataforma, não sei, mas ele tá sendo anunciado de novo. Aliens in the Edge, que eu acho que não vale a pena falar. Pra Xbox 360, nós temos Marvel vs. Capcom 2. Opa! Opa, peguei. Poxa, também. Essa peguei. Outra. Novamente, mais uma vez, outro Download News. Cara, se você tem live, adiciona eu e o Pablo, que a gente com certeza vai estar jogando esse jogo. Na pode PSN, convidar a gente pra jogar. Na PSN também, que eu já entrei num grupinho. Inclusive, entrei num grupinho que tá mais duas pessoas do Download aí. Quem quiser comprar o jogo, vou comprar pra tudo que é sistema que tem, porque eu adoro esse jogo. Para 360, nós temos uma expansão também de Gears of War, né? É, Gears of War 2 All Fronts Collection, que, bom, ele adiciona novas missões e novos mapas, né? Novas campanhas e essas coisas. Para multiplataforma, né? PS3 e 360, nós temos BlazBlue Calamity Trigger. É, né? Aquele jogo, né? Feito pela equipe que fazia Guilty Gear, né? Que lançou aquele Guilty Gear XX Ascent Core 2 with Diamonds. E olha só, pra quem achava que o PS3 não tinha exclusivos bons, toma essa, Fat Princess. Olha aí, Fat Princess. É, muito bom, cara. Muito bom, né? Uhum. É um jogo bom que basicamente... Eu achei estranhíssimo esse título, né? Basicamente você domina o exército inimigo, aqueles jogos que a câmera tá lá em cima, aquela visão mais ou menos isométrica, né? E saqueia o castelo deles, não sei como, você salva a princesa também. Tem um visual bem engraçado, sabe? Bem animado. Sim, assim. Esse jogo tá sendo super esperado. Uhum. Parece excelente por vídeos, assim, bem divertido. Bem sanguinário também. Tá também, bem legal. Né? Pra Wii também, nós temos a Tale of Monkey Island Chapter 1, que é o capítulo 1 aí saindo pra Nintendo Wii, só que é aquela coisa, né, cara, Nintendo Wii, ele tem os gráficos muito mal aproveitados, então é bom porque é Monkey Island, deve estar muito engraçado, porque geralmente os jogos da série são e tudo mais, mas é aquele gráfico que, sabe, não parece ser um gráfico da geração atual, se você não se importa. Peraí, é de WiiWare também, né, cara? É, não, além de ser de WiiWare, é o mesmo que tá saindo pra PC, né, cara? Então, não é limitação do Wii, né? É decisão da Telltale mesmo, de fazer o jogo com gráficos inferiores. É, então a nossa sessão de lançamentos termina aqui, né? Vamos começar com as notícias. Minha notícia veio direto da Comic Con, que já acabou agora. Essa semana já estamos livre dessa porcaria de desenho animado e mais não sei. Cara, tá virando uma febre. É anime, é a feira de anime, é feira de videogame. É, Comic Con tem que mudar. Quadrinhos. Comic Con tem que mudar de nome logo, né? Tem que mudar, porque o que menos interessa é comic, né? As coisas de mais destaque lá são os anúncios de filmes, de séries, de jogos até, né? Relacionados ao mundo comic, né? A maioria deles. Bom, o Dante Team, né, que é o responsável pelo Dante Inferno, da EA, né? Eles são responsáveis, eles são a equipe de marketing responsável por toda a divulgação da porcaria. Que eu acho que só até agora, a única pessoa que eu conheço que tá querendo muito esse jogo é o André. Qual? O Dante Inferno. Ah, tá, não, doido, eu tô esperando muito pra esse jogo. Uh-huh. Parece legal. É só você, Pablo, que não está esperando esse jogo. É, tomou. Vai, eu. Então, enfim. O resto aguarda, mas pessoas que gostam de mim me seguem e não vão comprar ele. Teve um evento que eles fizeram chamado Sintwin, ou seja, PEC para ganhar, né? Era um evento que a EA fez, onde as pessoas tinham que pecar para concorrer. Concorrer ao quê? O que eles ganhavam? Alguma coisa da EA, eu acho. Olha só que loucura, cara. Eles iam ganhar uma puta de um jantar com duas mulheres absurdamente gostosas. Tipo, absurdamente gostosas. Aquelas que tu sabe, que tu olha vivo e diz assim, cara, continua tendo Photoshop aí, sabe? E aí, então, pra tu ganhar isso, aí não, e tu ia de limusine, né? Ganhava brinde, ganhava um monte de coisa, velho. Pra tu conseguir isso, tu tinha que pecar pra ganhar. O que que tu tinha que fazer? Tinha umas câmeras fotográficas lá, tu tinha que fazer poses, poses ousadas com as mulheres, entendeu? Ela ficava lá no meinho, ficava fazendo posezinho, igual se você tava pecando ali, sabe, fingindo. Obviamente que tu ia botar teu peru pra fora e balançar, que não rolava. Não era só assim. Aí depois que tu fizesse isso, tu tinha que enviar essas fotos pro Facebook da Dante Team. Eles iam publicar, e aí tu ia passar pra terceira etapa, que era tirar mais fotos com as garotas, ou seja, virava um círculo vicioso. Aí nisso, tanto o maior número quanto as melhores fotos iam concorrer a essa porcaria aí que ganhava. Cara, eu não queria ser essas garotas, definitivamente. Obviamente que tu não precisamos dizer que isso aí deu uma puta de uma merda. Não, aí o mais engraçado foi o seguinte, que toda essa ação deu uma merda, caiu uma crítica fodida, principalmente de gamers e feministas. A primeira vez que eu li a notícia, eu pensei que era gamers feministas, então eu não acredito que tem... Eu acho que não tem uma interseção entre os dois grupos, não, cara. Teve uma crítica fodida, porque eu tava achando que isso tinha uma ofensa explícita, o sexismo e outras coisas inconvenientes promovidas pelo concurso. Tá, naquela hora ninguém deu muita visão, até que a coisa repercutiu de tal forma, cara, que a própria EA acabou tendo que voltar à imprensa pra pedir desculpas pelo concurso, dizendo que não era a ideia dela ofender ninguém, né? É, tipo assim, ela não tava incentivando os caras a molestarem somente as boot girls da EA, né? Eram todas as que estavam na Comic Con, então. Tinha gente que não tinha nada a ver com isso e que ficava, sabe, tendo que aturar os nerd maluco. Sim, aí ela só pediu desculpas, obviamente que o concurso foi cancelado, né? Ninguém, ou seja, se fudeu. O cara lá que ficou 2 horas se roçando no poste não conseguiu sair com as gurias. Sabe, e aí disse que não era o real espírito de Fernando. Bom, enfim, era isso. Mas é que até achei legal, quem escreveu essa notícia até foi o Cadu. Até achei muito legal nisso, que realmente ele fez um paralelo bem interessante, que a Rockstar, ela sempre fez campanhas publicitárias também mais, vamos dizer, violentas, sei lá, mais fortes, né? E sempre conseguiu vender muito bem os jogos justamente por causa disso, é um dos fatores essa. Então quem sabe essa repercussão negativa, vamos dizer, não acabe trazendo mais dinheiro pro Electronic Arts, no final das contas, né? Aproveitando que a gente tá falando de Comic Con, né? Essa semana tivemos a notícia que saiu no evento que Halo vai virar anime. Ah, verdade. Cara, olha, é foda isso, cara. É muito foda. Que merda. É, com certeza tá sendo irônico, né, Pablo? Você odeia anime, né? Não, eu tô falando que vai ser foda porque você é uma foda de ruim, cara. Não tem por que fazer isso. Ah, então, até tem, né, mas... Olha só, pelo menos os nomes envolvidos são grandes, né? Ah, com certeza. É, então, vão ser 7 curtas-metragens animadas e a série vai se chamar Halo Legends. Eles vão contar com a supervisão de produção do Shinji Amaraki, dirigiu os animes de Apple Seed. Alguém conhece Apple Seed? Não, Apple Seed não, conheço Blue Seed, não. Não, é muito legal, cara, eu já vi já. Outro que vai entrar, que tá participando da produção do anime, é o Mamoru Oshii, que foi o diretor de Ghost in the Shell. Esse você conhece, Pablo? Conhece esse, Pablo? Você conhece. Ah. Então, ambos eles têm a mesma temática, assim, é bem high-tech. É, Ghost in the Shell é aquele anime que você assiste e diz que é foda, mas você não entendeu porcaria nenhuma. O anime vai ser distribuído por mídias físicas, né, seja DVDs pela Warner, e também, aparentemente, vai ser distribuído pela Live mesmo, né, da Xbox. E tudo isso a partir do início do ano que vem. Eu não sei se o anime ele vai tratar exatamente da história de Halo, sabe, da trilogia, ou se vai ser capítulos à parte. Isso eu não consegui notícias sobre isso, nem em nenhuma fonte. Mas tem um trailer aí também, linkado aí no site, aí pra quem quiser conferir aí como é que tá ficando, tá? Achei que tá bem legal. Pô. Retomando o assunto da EA, né, saíram algumas informações sobre os futuros Dead Space, né, tanto sobre o jogo, quanto sobre uma possível adaptação em filme, né. Sobre o jogo, tudo bem, a gente já sabia que Dead Space 2 viria em algum momento da história da humanidade, mas talvez já esteja mais próximo do que a gente imagina, porque pelo visto já estão trabalhando, e já estão assim no estágio avançado do Dead Space 2. E o mais impressionante é que, pelo visto, já estão planejando 3, né? O que não é nenhuma surpresa, mas não deixa de ser assustador você pensar que o pessoal já trabalha em termos de trilogia, né, agora. Com certeza. Deu certo o primeiro, não é mais um, é mais dois, né? No mínimo. O mundo hoje vive de trilogias. Ah, cara, não. Dead Space, depois do primeiro, pra mim, mereceu uma trilogia, com certeza. Ah, sim, sim. Eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão fazer com o dois, né? Espero que eles consigam ampliar o jogo ou trazer uma nova experiência sem estragar o jogo, né? Outra novidade sobre Dead Space, né, essa não tem, já não tem tanto a ver com os jogos, mas sim pra adaptação pro cinema da série, né, pelo visto já tem alguns nomes no projeto, né, produtores Marty Bowen e Wick Godfrey, que estão encarregados de filmes como a adaptação de Gears of War, que já tá confirmadíssima, e, não menos importante, Crepúsculo. Olha aí, Fred, seu filme favorito de todos os tempos. Uhul. Crepúsculo não é aquela pelezinha que tem em volta da cabeça do pau? Já tem o nome de um diretor também, o DJ Caruso. Espero que ele não seja um DJ de verdade. Mas, e no momento eles estão procurando um roteirista, né, pra adaptar a série. Tá bem no inicinho ainda, né, de produção, nada, talvez nem esse ano eles comecem, nada muito concreto, mas acho que a gente já pode considerar certo que em algum tempo virá uma adaptação de Dead Space. Que é um jogo que renderia uma boa adaptação, levando em conta de que Dead Space nada mais é que Aliens com Aliens diferente. Foi falado nessa Comic Con que aconteceu, essa última, que vai ser lançada uma graphic novel de Prince of Persia, né? Ou como a gente diria aqui no Brasil, né? Vai ser lançada uma história em quadrinhos mesmo, assim, sobre... Não, Fred, um gibi. Um gibi, um almanac. Vai ser desenhado pelo Todd McFarlane, né? O cara mais processado de todos os tempos, né? Desenhista de Spawn, que foi processado pelo Neil Gaiman e pela Marvel. Por um jogador de tênis também, apesar de eu não saber que jogador de tênis. Enfim, né, ele tem aquele traço característico, né, do Spawn, de ter aquele desenho bem, sabe, cheio de detalhe e tudo mais. Mas é isso então, né, tá aí. Quem curtiu os trabalhos do McFarlane, ou quem curtiu a série Prince of Persia, né, tá aí uma graphic novel pra ser lida, né, baseada em games. Eu esperava uma coisa mais dark, assim, mas vamos ver, né, talvez seja... Eu também esperava. Eu acho que não ficou mais dark, porque devem ter pedido pra ele não deixar tão dark assim, porque normalmente o Todd McFarlane faz umas coisas muito dark. Pois é, Todd McFarlane eu esperava pelo menos algumas gotas de sangue, né? Calma, vai que começa ele mais sangue e vai ficando louco que nem a série. É, calma, André, só você virar a página que ele vai estar com muito sangue pelo corpo vai, todo. É. A minha segunda notícia é sobre a Ubisoft. A Ubisoft e seu plano de tentar acabar com a pirataria e dominar o mundo. Uau, adoro a Ubisoft. Não, tipo assim, né, eu acho mais fácil dominar o mundo, sabe, eu particularmente, mas... Olha, né, eu achava... A Ubisoft veio com o diretor da companhia, o Yves Guillemot. Ele falou das dificuldades que a Ubisoft teve com a pirataria nessa vida longa deles, né, e principalmente eles dizem que hoje a pirataria nos consoles, ela é muito mais baixa comparado ao seu maior problema, que é o PC, né? Lembrando que a Ubisoft, ela chutou o balde no preço do PS4, porque ela não botou nada pra poder travar, sabe? Nessa época teve tanta reclamação com o sistema de proteção que eles estavam usando, que era o Star Force, que veio jogos tipo Splinter Cell Chaos Theory, o próprio Prince of Persia Two Thrones. Eles tiveram tanta reclamação contra esse sistema que prejudicava muito mais o cara que tinha comprado o jogo original do que o cara que tinha o crack, né? Que eles chutaram o balde, eles falaram, não vamos colocar porra nenhuma mais, né? Então, eles estavam dizendo que o problema nos consoles é muito menor do que nos PCs, né? Mas que eles estão trabalhando numa forma de conseguir evitar a pirataria nos PCs. Mas eles que essa ferramenta que eles estão criando, embora ele não falou como é que funcionaria nem nada, né? Ele não deu se vai ser tipo um security room, como é que vai funcionar exatamente o dispositivo nos jogos novos. Mas ele falou que a partir do ano que vem os jogos da Ubisoft vão começar a vir com esse novo sistema. Olha só. E que provavelmente um jogo seja lançado esse ano ainda com um sistema novo, esse anti-pirataria. Não falou títulos, não falou nada. Mas aí ele continua falando sobre todos os problemas que eles tiveram com pirataria, pra mostrar que não acontece só além disso, os portáteis sofrem muito com isso. Nossa, o DS sofre demais, né, cara? E o PSP nem se fala também, né? Cara, portáteis assim, né, velho? É aquele lance, por exemplo, o Xbox 360, você tem que desbloquear, você tem que, pô, você corre risco de ser banido e tal. Cara, portátil você não tem que fazer nenhuma intervenção no hardware, né? Aí ele falou que eles estavam com muito problema, principalmente na parte de portáteis, que ele tava falando que o DS pirataria tava muito forte e que os títulos da Ubisoft vendiam muito pouco justamente por esse problema da pirataria, entendeu? Então, ele tava botando toda a culpa das baixas vendas pra pirataria. Não, e lembrando quem ouviu o Cast da E3, a Ubisoft mesmo disse que as maiores vendas delas pros portáteis era com a série Mad, né? Quem tá pirateando isso, né, cara? Cara, mas aí que tá. Porque a Imagine é um jogo que a mãe compra pra filhinha, né? E aí ele falou que a Nintendo, agora, ela tá fazendo mais linha dura contra a pirataria e que ele tá tentando desenvolver campanhas anti-pirataria e alguma estratégia anti-pirataria junto com a ajuda da própria Nintendo. E que ele até comentou que no Japão, por exemplo, a pirataria de consoles da Nintendo, seja do Wii e do DS, diminuiu bastante depois que a Nintendo entrou junto com ações legais pra conseguir evitar a venda do R4, daquelas frescuras dentro do Japão. Mas ele falou que isso não é o suficiente, porque em outros países, por exemplo, aí ele dá o exemplo da Espanha, a pirataria sim. Tipo, de um ano pra cá, ela vem subindo em níveis vertiginosos e que isso tá se espalhando pro mundo inteiro. Ou seja, a pirataria tá se espalhando de forma muito rápida pelo mundo inteiro e tá aumentando o número de downloads e de compras de CD pirata e o que for. E que tem que achar uma forma de reverter. E ele tá falando que eles mesmos, a Ubisoft mesmo, ela parou de lançar jogos pro PSP justamente pela pirataria. Ela abandonou o hardware e falou, não vou desenvolver mais nada. E só tá querendo começar a fazer jogos agora com o fim do OMD, né, do cartãozinho aquele de coisa, uhum. E com a venda totalmente digital pelo PSP Go. Só agora que eles querem retornar pro portátil da Sony, justamente porque eles acham que assim vai ter uma diminuição de pirataria dos aparelhos dele, né? Eu ainda acho que o caminho não é bloquear o jogo, é tipo, tentar impedir, tentar travar o jogo pra quem não tem o disco original. É tentar convencer o cara de que ele vai ter uma melhor experiência, que é melhor pra ele. Certeza. Que ele compre o jogo oficial, né? Quer que eu te diga bem a vantagem, cara? Que, e olha, isso eu sei pelo que eu tenho, cara. Se eles puderem fazer uma verificação, por exemplo, isso dá no PC já. Download de conteúdo, por exemplo. O cara que tem o jogo original, ele tem acesso a download de conteúdo. É coisa que no pirata não tem. Jogatina online, muitas vezes o pessoal de PC tem problema de jogar em servidor oficial, tem que ir pra pirata, que cai o canal inteiro, cacete. Eu fui um, cara. Agora falando sério, antes de eu começar com a vida de original, cacete, eu fui um que me comecei com isso porque eu me indignava de querer jogar Call of Duty 3 em servidor pirata, cara. E o servidor saía, às vezes, o dia inteiro fora do ar e eu não conseguia achar um pra jogar, sabe? Eu disse, cara, vou no oficial que eu não vou ter esse problema. E a mesma coisa. Volte e meia joga um jogo, tipo, não vou poder jogar online porque é pirata. Não tem isso. Então, eu acho que o incentivo tem que vir da empresa com download de conteúdo, seja botando coisa no ar. É que nem aquela coisa. O cara lança o DLC lá, o download de conteúdo com pacote novo, cara, tu dá uma sobrevida gigante pro jogo, cara. E o jogador que comprou o jogo e tá satisfeito, cara, ele tá, assim, ansiosíssimo pra poder pagar por mais coisas daquele jogo, sabe? Ah, assim, eu comprei o Street Fighter 4, eu tô maluco pra Capcom me poder vender alguma coisa mais, sabe, pra te dar um de conteúdo do Street Fighter. Alguém aí assiste Bom Dia e Companhia? Espero que não. Eu. Então, Papo, você viu que mudou a abertura do Bom Dia e Companhia, cara? Adorei a nova, cara. Alguma coisa aí, o que você tá falando aí, cara? A gente tá no download, velho. Tipo... Calma que eu vou chegar lá. Então, Papo, você gostou? Gostou da abertura nova, cara? Alguma coisa me lembra aquilo, só não sei o que, cara. Cara, é familiar, cara. Cara, pra quem não viu ainda, tá o link aí. Abertura nova. Pra quem vê, cara, vocês vão com certeza lembrar de alguns bichinhos que foram muito famosos no PS3 há pouco tempo, sabe? Os Sackboys, né? Do Little Big Planet. Cara, tu aposentou eles, velho. Tu aposentou eles falando que eles foram muito famosos. Eles foram ainda, cara. Calma aí. Tá vendo a apresentação? Mas de qualquer maneira, cara, é ridículo, sabe? Na minha opinião, sabe? Eu achei ridículo aquilo. Tipo, os bichinhos são idênticos, cara, aos Sackboys. Eu não sei como a Sony... Eu acho que quando a Sony veio, vai acontecer pra processar eles, cara. Sei lá, cara. Vocês já viram o vídeo? Cara, eu vi e é uma coisa bizarra, né? Tipo assim, é o Sackboy sem a textura de pano, com textura verde esquisita, né? E, assim, o estranho é que quando me falaram, cara, caralho, eles fizeram a abertura do Bom Dia e Companhia com o Little Big Planet. Eu achei que eles tinham criado uma fase no Little Big Planet, sabe? E filmaram. Isso ia ser legal. Não, mas é porque é o Sackboy com o gráfico do Zeebo, cara. Pois é, isso que achei bizarro, porque assim, tipo, se eles tivessem feito a fase no Little Big Planet, feito um monte de efeitozinho por cima, tal, talvez até, eles provavelmente teriam pagado a licença pra Sony. Agora eu não sei como é que foi feito isso, cara, porque com certeza é o Sackboy, sabe? Sei lá, o bicho é muito feio, cara, parece, sim, não tô falando que o Sackboy é feio, mas os bichos lá são muito mais feios, sabe qual é? Parece o Caco do Muppet, sabe qual é? Cara amassado. A ingenuidade do cara que fez isso, né? Achar que ia passar despercebido. Vai no Brasil. Eu acho que se eles tivessem pagado a licença pra fazer isso, sairia uma coisa muito melhor, porque eles iam poder usar o Sackboy descaradamente, entendeu? Eu acho que seria O nome do programa ia mudar pra Sackboy, né? E a abertura também era cheia de outras referências a filmes, assim, tipo, Missão Impossível, tem um outro bicho lá. Mais clichês do mundo. Ou seja, eu acho que a parada era pra ser mesmo um plágio gigante, sabe, sobre várias coisas. Bom, tá o link aí, né, pra vocês verem com seus próprios olhos. Então, falando de coisas assustadoras, foi provavelmente na Comic Con que foi divulgado o design do espantalho no filme Batman Arkham Asylum, né? Tá bem legal, cara, tá bem assustador, assim, tá bem creepy, dark, bizarro. Esse espantalho, aparentemente, eu não sei se ele vai aparecer no jogo normal mesmo, talvez, acho que sim, provavelmente, mas o interessante deles terem divulgado o design do personagem agora é que se você comprar a pre-order, né, a pré-venda do Batman Arkham Asylum da GameStop, você vai ganhar acesso ao Damn Bones Scarecrow Challenge Maps, que é um modo que o Batman ele vai batalhar contra hordas e hordas de esqueletos, que são alucinações do gás, né, do espantalho. Legal. E mais uma vez a gente acabou de falar isso, né, cara, o que que as empresas estão fazendo pra poder pessoal, contra a pirataria, né, cara. Quem tá esperando a versão pirata, com certeza não vai ter esse tipo de coisa. Quem realmente tá interessado pelo jogo, por que não comprar pré-order, né? Quem já tá planejando comprar mesmo, né, velho, é um incentivo a mais. Tá muito maneiro, assim, ele tá aparecendo um espantalho e ele tá aparecendo, ao contrário daquele do filme que só tinha uma máscara de pano, Sackboy. Ele tá aparecendo um espantalho e ele misturou um pouco de coisa que eu achei interessante, que essa, ele tem meio que uma máscara de gás, né, afinal de contas ele usa gás venenoso e ele provavelmente não quer ser afetado pelos gases. Provavelmente não. Alucinógenos dele. E ele tem uma mão com agulhas, né, seringas, assim, que devem injetar coisas que não devem ser muito divertidas também. Tá saindo agora trailers, né, de um novo filme, vai ser estrelado pelo Denzel Washington, né, que é o The Book of Eli. É um filme pós-apocalíptico e aquela coisa toda, tem previsão pra ser lançado em janeiro do próximo ano. E, bom, enfim, né, o filme tinha sido produzido, tá sendo produzido, né, tem seus trailers, tá seguindo a carreira, né, de qualquer filme em Hollywood, por aí. Só que um jogador de Fallout 3 está levantando uma teoria de que talvez isso seja alguma espécie de adaptação da série Fallout pros cinemas, né, e aí ele pegou várias fotos, né, que a gente tem até no site, na loja aí, tem as fotos, né, comparando assim, os cenários pós-apocalípticos, né, de cidades destruídas e tudo mais, do Fallout 3 com o The Book of Eli, né, e aí tem várias cenas, né, que ele diz que parece e tal. Eu acho isso extremamente idiota, porque, cara, se é pós-apocalíptico, vai ser cinza e vai ser destruído, sabe? Exatamente, porque quem é que vai pensar numa coisa diferente pós-apocalíptico? Não, e assim, aí ele vai pegar uma cena do trailer ou do pôster do filme, aí ele pega abre o jogo, tira um screenshot com o cara na mesma posição, aí é plágio, sabe? Não, isso não, cara, ponte quebrada, óbvio que tem que ter, sabe? Tem chances. Aquela, sabe, tipo assim, a cidade, aquela vista da cidade destruída no pôr do sol. Tem que ter, cara, não pode faltar, claro, sabe? O cara andando no horizonte numa estrada destruída. E tipo assim, tipo, sei lá, falando que o protagonista do The Book of Eli vai ser um cara solitário, sabe? Tipo assim, motherfucker e tal. Pô, velho, vê qualquer filme do Steven Seagal, então, que vai ser da próxima Fallout, sabe? Entendeu? Mas é aquela coisa que eu tava comentando, né, cara? A indústria de games e a indústria de cinema estão andando muito juntas atualmente, sabe? Um jogo, às vezes, parece um filme, e às vezes tu olha pra um filme e daria um ótimo jogo, sabe? É, verdade. É. Então, é fácil achar semelhanças, né? Pô. Então as nossas notícias ficam por aqui. Acompanhem agora o Gamer Dome. E vamos começar mais uma edição do sensacional Gamer Dome, a batalha de gamers, que tem como objetivo destruir amizades e principalmente acabar com a concorrência, né? E mostrar o lado sombrio da raça humana. Claro. Ah, claro. E nessa semana estamos com dois convidados especialíssimos para se degladiarem até a morte nessa batalha, que é o Julião, Bruno Julião e Wagner Araújo, ambos do Goluk. Sejam muito bem-vindos. Aí, ouvintes e leitores do Nowloading, né? Estive ameaçando o Julião durante toda a semana e vamos ver se vai surtir efeito aí nesse grande embate. É, cara, 70% da batalha é a parte psicológica. Tem que batalhar pra fazer o dano psicológico cada vez maior, né? E é pra isso nós temos também o Fred aqui, né? Pra dar uma ajudinha nisso. E aí, galera? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, quando é que vocês vão estar ouvindo isso aí, mas estamos aí, a primeira participação em podcast do Julião, finalmente a galera vai poder ouvir minha voz, me xingar agora já sabendo alguma coisa, e vamos ver se eu consigo derrotar o Wagner aí, que ficou me intimidando a semana inteira. É isso aí. Antes da gente começar, cara, fale um pouco pra gente aí do Goluk, o que é o blog, por que nós estamos tentando acabar com a concorrência e por que nós convidamos vocês. Então, o Goluk, né, é um site sobre games também, nós também temos um podcast, né, então temos lá notícias, análises, reviews, rumores também sobre o mundo dos games, então está aí mais do que o motivo, né, pra tentativa de destruição do site, mas não é, né, a gente trabalha também, né, nesse lado aí, no lado da diversão, no lado dos games, é sempre bom estar participando junto com o pessoal que também curte, né? Então é uma grande interação aí com a galera do Nowloading. Acho que se a gente conseguir fazer o site deles parar por um mês, pelo menos já tá bom. Já vai ser muito bom, né? Não, olha só, a gente obviamente tá brincando, tem espaço pra todo mundo. Enfim, então, cara, vamos começar essa batalha. Antes de começar, a gente faz um par ou ímpar, né? Pra definir quem começa primeiro. O par ou ímpar geralmente define o jogo inteiro. Geralmente. Opa! Aí, eu fico com par, então. Beleza. O Wagner mandou 2, o Julião mandou 5, vai ser o ímpar. O Julião começa. Opa, então aí. Fase 1. Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. Então vamos lá, Julião, primeira pergunta, cara, a primeira sempre bem fácil, então valendo 10 pontos, primeira pergunta, Julião. Qual é o nome da montaria de Link em Zelda Ocarina of Time? Alternativa A, Rapidash. Alternativa B, Epona. Alternativa C, Ponita. Ou alternativa D, Agro. Tempo. Cara, essa eu sei. Mas assim, a história do que eu sei é completamente absurda, então eu vou pular logo pra resposta que é B e é isso aí. Ah, tá. Achei que você ia errar, cara. A resposta então está exata. Aê! Aê! Ah, muito fácil, muito fácil. Julião, então começa com uma vantagem de 10 pontos, vamos ver se o Wagner vai conseguir empatar. Não vai, não vai. Eu perdi o paro ímpar, acabou com a minha vida. Ô, Pablo. Oi. Olha só como é que você faz tensão. Aí, Wagner, não é por nada não, mas, cara, até uma cabeça decepada de cavalo consegue acertar essa primeira pergunta quando ele vai te mandar, tá? Então, a próxima pergunta. Wagner, originalmente, quem é o arqui-inimigo do encanador Mario? Alternativa A, Copa? Alternativa B, Bowser? Alternativa C, Kamek? Alternativa D, Donkey Kong? Tempo. Esse originalmente aí é o que tá pegando, né? Mas, vamos lá, eu acho que é o Donkey Kong. E a resposta está é... exata! Donkey Kong. Aí, muito bom. Muito bom, cara. Exatamente, originalmente... nosso querido encanador, né, era o Jumpman. Beleza, manda uma pergunta de verdade agora. Tá, olha só, então, a segunda pergunta, que é um pouquinho mais difícil, então... Então tá, a segunda pergunta pro Julião, agora já é um pouco mais complicada, ainda não é pra fuder, mas tá mais difícil, é... Qual dos jogos a seguir pertence à série da Namco, conhecida como Soul? Alternativa A, Soul River. Alternativa B, Soul Eater. Alternativa C, sou Edge. Ou alternativa B, sou Bubbles. Tempo. Vamos pensar. Beleza, então vou ficar com a sou Edge. E tá correto, sou Edge. Tem suspense ainda pra responder, hein? Isso aí. Então, quanto tá o placar, Fred? Até agora tá 25 pro Bruno e 10 pontos pro Wagner, mas o Wagner ainda não respondeu a pergunta da segunda rodada dele. Tudo pode se igualar, é. Nós estamos vendo que temos concorrência de peso aqui, né, cara? É, cara, super acirrado. Segunda pergunta, então, para o Wagner. Uma pergunta que até está um pouco relacionada às alternativas da pergunta do Julião, olha só. Wagner, Raziel, protagonista do game Soul River, é um... Alternativa A, elfo. Alternativa B, vampiro. Alternativa C, demônio. Ou alternativa D, um goblin. Tempo. Raziel é um vampiro, né? Devorador de almas. E a resposta está correta. Olha só, cara. Olha só, pela primeira vez, dois participantes acertaram as duas primeiras perguntas. Olha aí, cara, isso é inédito. O que mostra que nosso plano de ferrar eles pode estar indo por água abaixo, isso não é bom. Terceira pergunta para o Julião. Qual dos jogos a seguir não recebeu a nota máxima 40-40 na revista japonesa Famitsu? Letra A, Nintendogs. Letra B, Super Smash Bros. Brawl. Letra C, Valorant Story. Ou letra D, Grand Theft Auto 4. Tempo. Essa é difícil. Bom, cara, então eu vou chamar aí o meu amigo Kratos para dar uma cortada em duas opções. Zeus, your son has returned! Olha só, então o Kratos chega e corta a alternativa A, Nintendogs, e a alternativa C, Vagrant Story, restando somente Super Smash Bros. Brawl ou Grand Theft Auto 4. Tá, então eu vou chutar a opção B. B? Isso, B, Super Smash Bros. E a resposta está E. Errada. Aí, cara. O Smash Bros. Recebeu 40 em 40 e o GTA ficou com 39 em 40. Olha aí. É só pra não querer dar 40, na verdade, né? É só tu ver o que não é japonês, né? É a chance do Wagner abrir uma vantagem agora, né, cara? É a hora da virada. Essa é barbada, cara. A terceira pergunta é. Qual o objetivo de Scorpion no primeiro torneio do Mortal Kombat? A. Vingar a morte de seu clã. B. Encontrar sua esposa perdida. C. Dominar o mundo. Ou D. Pagar sua dívida com Shang Tsung. Tempo. Ué, no Mortal Kombat 1, né? Eu vou usar o Warzone mesmo, que essa eu não vou lembrar. Ele substituiu a sua pergunta pela pergunta seguinte. Qual o único ser humano inocente que James Sunderland encontra em Silent Hill, no jogo Silent Hill 2? Alternativa A, Laura. Alternativa B, Ed. Alternativa C, Maria. Ou alternativa D, Harry? Droga, Silent Hill. Não ajudou. Tem dois que eu sei que não são, então vamos lá. Droga, vou ter que chutar mesmo. Não sei nem se ele existe no jogo. Tá, vai a Maria, então. Alternativa C, então a resposta está errada. Olha aí. Errada. Ah. É a Laura. Spider-Man é a Laura. Silent Hill, então a Maria nem sequer era um ser humano. A Maria era apenas um fruto da imaginação do James. Então, olha só. Os dois erraram a terceira pergunta, estamos empatados, né, cara? Estamos empatados, aí... 25 ainda. Olha que solidariedade, né? Um erra, o outro pensa, não, vou errar também, né, já que meu amigo... Eu sabia que era a Laura desde o início. Mas não, não tem dúvida. Eu sabia até a do Scorpion, né, só que você já quis gastar. Não, tinha que dar aquela tensão, né? Ele usou um pessoal, tinha que usar um também, né, pô? Uhum. Então, cara, então vamos lá. Dois. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica e se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Tá certo. Então, Julião, você escolhe 3, 5 ou 10 segundos da música pra ouvir? 5. 5 segundos, então. Uhum. Julião, qual é o chiptune? Deu pra ouvir direitinho? Cara, eu consegui ouvir, mas não consegui identificar, então eu vou chutar num samba de amigo. Samba de amigo, então, seu chute está incorreta. Incorreta. A verdade é que eu gostei do chute, cara. Eu não teria chutado coisa melhor, não. Eu realmente. Achei criativo também, achei bem criativo o chute que deu. Vamos dizer que tu seria uma das três pessoas no mundo que falaria samba do amigo. Ô Wagner, você saberia dizer qual é essa música sem valer nada? Não faço ideia. Não faço ideia. Alguma coisa do Donkey Kong? Não. Não, cara, é a música Magic Sound Shower do jogo OutRun. Ah, quase. Nossa. Quase. Quase. Então vamos pra música do Wagner. Quanto tempo você escolhe? Eu peço 5 segundos. 5 segundos também. Wagner, qual é o chiptune? Dica! Dica? A dica pra essa música é: sou da sequência espiritual do jogo Red Racer. Nossa, o que é Red Racer? Acho que o que é o espírito de Red Racer, mais do que tudo, né? Nossa, Red Racer, meu Deus. E pior que a música não me é estranha, já devo ter jogado isso em algum momento. Cara, da minha... Ela é de alguma forma familiar pra mim também, mas eu tenho quem chutar, mas eu não tenho certeza também. Project Gotham Racing, PGR. A resposta está incorreta. Incorreta. Julião, você saberia, Julião? Cara, nem ideia. Eu pensei primeiro em Double Dragon, sabe qual é? Uma música assim, sim, mas... É. Verdade. Pode chutar? Pode chutar, Fred. Top Gear? Caralho, olha o Fred, cara. Olha! Se perdendo, uhul! Né? Caralho, o Fred sabendo alguma coisa. Olha só, cara. Isso é inédito. Não é inédito, não, André. Como assim é inédito? Não, o que você quis dizer com isso? Eu acertei o Pyro lá na última e o Rapture também, cara. Eu jurava que o Fred ia chutar Mega Man. Eu também. Eu pensei primeiramente... Não, eu pensei em chutar Mega Man do Julião, só que não, cara, tem nada a ver com Mega Man, melhor ficar quieto mesmo, né? Se um erra, o outro erra também, né, cara? É, coisa solidariedade não... total, pô. Então vamos lá pra terceira rodada. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Então, o Julião, como mais uma vez ganhou no Paro Ímpar, ele escolhe, você quer personagem, personalidade ou lugar? Cara, eu vou de personagem, é menos difícil da minha mente pequena achar o resultado. Então, olha só, vamos lá, personagem, Julião... Squirtle. Sou um personagem que atualmente está decadente. Cara, eu acho que aí o primeiro chute de cara que eu daria era o Sonic. Porra, Sonic. Todo mundo faria isso, cara. Sonic é um chute excelente, cara, mas não é. Ficha 1. Sou uma experiência genética que não deu certo. Experiência genética. Ah, olhando pra esse lado, tipo, ele tem mais é que tá decadente mesmo, né, cara? Já nasceu errado. Né? Já nasceu sem dar certo. Cara, nenhuma ideia. Próxima dica, então. Uma de minhas principais habilidades é girar. Eu acho que eu sei. Acho que eu sei. Crash Bandicoot? Crash Bandicoot? É, eu estaria nele. Isso tá correto. Aê! Você ganhou a Crash, cara. Olha aí, você, como só usou 2 fichas, você marcou 30 pontos. 30 pontos. Deus, menos mal, achei que fosse zerar, pô, tá bom. Né? Fred, quanto tá agora? Agora, né, ele fazendo mais 30 pontos, o placar fica 55 pro Julião contra 25 pro Wagner, né? Vamos ver agora como que o Wagner se sai. Wagner, você escolhe personalidade ou lugar? Lugar. Vamos lá, a sua dica inicial, então. Sou uma grande metrópole futurista. futurista. Nossa, não tenho ideia ainda. É, tem muita, não tenho ideia ainda. Vamos pra próxima. Primeira dica, então. Meus esgotos estão cheios de monstros. Monstros? O esgoto? Caramba. O pior é que quando ele falou futurista, eu lembrei de umas 50, mas não sabia o nome de nenhuma. Sabe? É, então. Eu tenho isso. Pensando numa aqui, mas eu não consigo lembrar o nome dela, que raiva. Você sabe desenhar ela, mas você não sabe o nome dela, mas não tem o seu nome ainda. Putz, vai, vamos pra próxima dica então. Sou dividida em níveis de acordo com a condição social de meus habitantes. Eu acho que eu sei, hein. Caramba, qual que é o nome daquele lugar? Ele mesmo, é aqui. Não, é o Rio de Janeiro, né, com a Rosinha. Mas aí é tudo junto, cara, é tudo no mesmo lugar, não tem essa não. Não acredito, vou ter que pular pra próxima, vai lá, vamos lá. Terceira e penúltima dica, estou sugando a força vital do mundo. Caramba, eu não sei o nome do negócio, entendeu? Mas eu sei que é do Final Fantasy, não é? Olha aí, não sei, será? Pode ser. Caramba, qual que é o nome daquele lugar, cara? Você quer chutar mais uma dica? Como é que é? Vai, vamos pra última dica, né? Então tá, olha só, última dica então. Eu abrigo a sede da Shinra. Putz, eu sei, é Final Fantasy, mas eu não sei o nome do lugar. Pô, mole, hein? Se você quiser chutar o jogo completo, assim, né? Com número e tudo mais, você ganha metade dos pontos. Certo, que é o Final Fantasy VII, se eu acertar, eu posso ganhar. Aí, bom, pai. Isso, você ganha metade dos pontos. Final Fantasy VII. É. Então, está correto, né? Pela metade. Cinco pontos, olha aí. Midgard. Incrível. O nome da cidade é Midgard, né? Não, tá certo. Eu não ia adivinhar essa, mas foi legal. Então, como tá aí, Fred? Olha, agora finalmente, né, abrimos uma vantagem. Tá 55 pro Julião contra 30 pro Wagner. Olha aí, mas é uma vantagem pequena, né, cara? Acho que é uma das menores vantagens que a gente já teve. Continua o jogo apertado, né, apesar de tudo. Verdade. Sim. E mais uma vez, a quarta fase, o Paint Combat vai definir tudo. Fase 4. Paint Combat. Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro, contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. Vamos lá. O tema é O Segredo de Monkey Island. Olha lá. Já, valendo. Cara, e aí, Fred, Fernando? O segredo de Monkey Island. Qual é o segredo? Você que é um fã da série, cara, o que você pensaria? Cara, eu como fã da série, essa pergunta é uma pergunta que não foi respondida até hoje. Que todo mundo quer saber. Qual que raio é o segredo de Monkey Island? E espero que um dos dois possa vir com a resposta pra gente, né, Fred? Quem sabe, pois cara? É. Quem sabe algum dos dois tem a resposta em seu coração. Sim, cara, tipo, se tiver e a gente descobrir, eu faço a camisa, tipo, eu sei o segredo de Monkey Island, sabe? E coloca o desenho assim, estampado. É. Mas, claro, por outro lado, pode dar horrivelmente errado e eles errarem de longe com o segredo de Monkey Island. O que é o mais provável, e aí vai ter que decidir no par ou ímpar, né? É. Olha aí, falta menos de um minuto, hein? Ó, devo dizer que eu já passei férias lá, então eu sei muito bem qual é o segredo. Olha só. Cara, mas o Guybrush, que foi pra lá, não sabe qual é o segredo de Monkey Island, velho. Esse é o lance. Ah, mas ele não foi que nem eu, cara. Eu fui com o guia, então... Olha aí. Ah, sim. Você comprou o panfletinho, né? Falando, os melhores lugares pra você visitar. É. Aqui tá o segredo, né? Pode ir. Faltam apenas 15 segundos, hein? Em breve teremos o Golook Viagem, entendeu? Então, você tá... Com certeza o Monkey Island será um dos pontos mais requisitados. Ah, com certeza. 3, 2, 1, tempo! Olha só, pela primeira vez os nossos participantes não colocaram um nome desesperado. É verdade. O que pode ser uma coisa ruim, tipo assim, nós não, sabe, deixamos eles tensos o suficiente. Ai, cara, essa é a melhor parte. O dele, ele só deixou 10 pontos de JPEG. Já perdeu pontos, perde pontos. Perco nada, Maria. O que conta é a figura, o que conta é a figura, não é o nome. Olha aí, quando todo mundo já tiver recebido os dois... Já recebi, né? Já recebi os dois. Eu ainda tá faltando, cara, eu só entendi o som. Eles ainda vão explicar, né? Bom, eu espero. Todo mundo já recebeu os dois? O meu abriu agora, tudo vago. Pablo também, Fernando? Já. Eu já recebi, Podemos então? Podemos. Então tá, então expliquem aí os desenhos, por favor. Pode começar, Wagner, vai lá. Beleza, então o meu é o segredo de Monkey Island. Tipo, ninguém sabe a resposta do segredo. Eu joguei há muito tempo atrás, eu nem lembrava que realmente ele ia atrás de algum tipo de segredo. Então eu fui relembrando aqui a ilha, né? Fiz o desenho da ilha. Uhum. Pra entrar que é a ilha Monkey, eu tenho um macaquinho ali, que dá pra verificar que ele tem uma banana na mão. Uma banana bem grande. Só, cara. Sim, é porque ela tá em perspectiva, entendeu? Ah, entendi. E o segredo, eu ainda não sei, eu não lembro o segredo, mas eu lembro da ilha. Então, é metade do caminho eu consegui percorrer, né? Eu cheguei até a ilha. Agora, olha só, seria o segredo de Monkey Island a maior banana de todos os tempos? Olha só. É, porque se colocar em escala com essa ilha, realmente é uma banana quilométrica, né? Uma boa coisa. É uma questão interpretativa, entendeu? Tem que cada um. Pro André, ele visualizou ali o segredo da banana. Eu acho que o segredo de Monkey Island é essa interrogação gigante que fica pairando na ilha. Caraca, deve ser bizarro, né, cara? Você olha pro céu, assim, vai interrogação. Não, deve ser estranhíssimo, sabe? E ela não vai embora, ela fica lá e então. Tal. Cara, o meu foi mais simplista, foi mais em cima daquela regrinha que rege o universo, que é o você não ver nada, não ouvir nada e não falar nada. Olha só. Caraca, é uma regra de boa convivência. Aquela mulher, então, é um macaco também, aquela da esquerda? É, a tentativa era um macaco, né? Mas sabe como é que é? O tempo curto não deixa ele parecer um macaco. Ah, eu realmente, eu achei que era uma mulher também. Eu nunca tinha parado de pensar que esse traço podia ser um rabo, sabe? Que tá saindo de todos. Ah, é verdade. Nossa. É. Ah, viu? Tá vendo? Eu achava que, sei lá, eles estavam tendo problemas de flatulências e estavam saindo. Também poderia ser. O problema do aquecimento global é causado pelo peido dos humanos. Aí tá... Faz sentido, e esse detalhe aí embaixo, tipo, isso é grama? Isso é mar? É, uma tentativa de grama mesmo, porque já que a gente tá numa ilha, enfim. Olha só, que interessante. Então, ó, vamos lá pro nosso painel de jurados. É, eu vou me abster, né, do meu voto, já para ter um número ímpar de pessoas. O Pablo, o Fernando e o Fred, então, vão votar. É, então vai lá. Pablo, você vota em quem e por quê? Bom, né, foi complicado, foi bem difícil, mas o meu voto vai pro Julião, porque realmente me intrigou. Eu demorei, eu pensava que eles estavam sentados em cima de pedras, né, eu descobri que são pés, mas que realmente acho que sintetiza todo o mistério e a parte mais abstrata do Monkey Island, que é não conseguir entender porra nenhuma. E eu não entendi porra nenhuma do desenho dele. Muito bom. Que gerar um mistério em cima da explicação de um mistério. Nossa, cara. Olha só, não, retratou bem o jogo, né, cara? Tô perfeito, cara, então fico com ele. Ô, Fernando, então você vota em quem e por quê? Olha só, os dois desenhos ficaram muito bons, né? Tipo... Sério? Cara, eu adorei, tipo assim, eu acho que cada um tentou explicar de sua maneira, né? Acho que realmente o do Julião, o maior mistério foi aquelas pernas, né? Que não são pernas, são pernas mesmo. Eu achei que isso, né, se sintetizou bem. Mas eu acho, eu vou ter, né, que ficar com o desenho do Wagner, cara. Porque, olha só, o nome do arquivo, o segredo, a resposta. Olha, parece um poema, né, cara? Ah, claro. Mas quando você abre... O desenho tem interrogação, então a resposta na verdade é uma pergunta. A resposta é qual realmente é o segredo de Monkey, né? Ninguém sabe. E isso ficou muito bem sintetizado. Sabe o que esse título parece? Continuação daquele filme O Segredo. Eu pensei exatamente nisso. O segredo, a resposta. Muito bom. E cara, eu vou ficar com o Wagner então, que sem contar com o trabalho de cores, ficou magnífico ali, cara. Ficou bem a geografia da ilha ficou muito bem representada, dá pra você perceber todos os pontos ali, né? É verdade. E cara, foi um bom trabalho. Ô Fernando, depois você me manda esse daí que você recebeu, que o meu tá de Pois é, né? Então tá, Fred. Então você, cara, qual é, em quem você vota e por quê, cara? Cara, interrogação gigante flutuando no céu é o que há. Meu voto vai pro Wagner. Aê! Olha, eu gostei dessa interrogação, sabe? Eu acho que você cairia muito bem se esse fosse o segredo mesmo. Por que que ela tá ali, o que ela quer dizer. Né? Surpreende a todos nós humanos que não conseguimos entender nada dela, né, cara? Então, é isso aí, velho. Vai pro Wagner. O segredo de Monkey Island é literalmente um segredo, né? Flutuando no céu, olha isso. É, tipo assim, é uma anomalia, entendeu? É tipo, é aquela coisa. De quanto foi difícil fazer essa interrogação no touchpad ainda. Olha isso. Será que ele desenhou isso tudo no touchpad, hein? Isso aí merece, já. Então, cara, olha só. O Wagner virou o jogo, né? Virou a mesa, cara. O resultado final ficou 90 pontos pro Wagner contra 55 pro Bruno. Olha só. Aê. Então, cara, já temos o nosso grande campeão de hoje, que é o Wagner. Muito bem. Aê. Parabéns, Wagner. Parabéns. É o cara. Só teoria que você iria, né, trucidar o Julião aqui, deixar nenhum resto mortal dele pra ninguém lembrar de seu nome, né? Então, alguma declaração final aí, Wagner, Julião? Nada, né? Nada muito humilhante, né? Ele sabia que seria assim, né? Tava escrito. E muito bom, pô. Foi legal disputar com o Julião aí. É, então o Wagner virou a mesa duas vezes, né? Porque ele venceu a maldição do Paroímpa e solucionou a maldição da Ilha dos Macacos, né, cara? Cara, então é isso, velho. Muito obrigado pela participação dos dois. Então, a gente agradece aí, foi bem divertido. Acompanhamos aí o Nowloading também há bastante tempo, o Nowloading News também. E a gente aproveita para convidar aí os ouvintes e leitores do Nowloading, né, para acessar o goluk.com.br. Quem ainda não conhece, pode ir lá. A gente também fala sobre games aí de maneira divertida. Espero que todo mundo goste. E aproveitando um pouquinho mais também, em agosto agora o Goluk vai estar participando do Mastercard Rock Tour. Vai ser uma disputa aí entre blogs no Rock Band. Então se vocês quiserem ver a gente pagar mico lá no Shopping Morumbi, né, Julião? Vocês podem ir lá, que a gente vai estar pagando mico pro Rock Band também. Legal. Mas quando que vai ser isso? Vai ser no dia 22 de agosto. Olha aí, tá perto. Eu quero saber quem que vai ser o vocalista. Vai ser o Lucas Patrício, né? O nosso chefe. Eu só quero. A gente vai ver vocês pagarem mico lá, mas quem é que vai pagar a gente pra ir lá? Quem não puder ir pessoalmente vai acompanhar depois no YouTube, vai ter uma votação lá pra eleger o blog que vai pagar mais mico, né? Então vocês vão acompanhar aí de qualquer forma, vocês vão rir da cara da gente, não tem jeito. Ah, legal. É, não tem escapatória, né? Não, tem. Vai ficar registrado pra toda a eternidade. É, eu estou pensando em ir de máscara, né? Mas depois de declarar isso, não vai saber que o mascarado sou eu, então. Não vai ficar muito mesmo. Bom, cara, então é isso. Muito obrigado novamente pela participação. E o Gamer Dome dessa semana fica por aqui, né? Isso aí, acho que conseguimos nosso objetivo de destruir mais uma amizade. É, por que ele tá me bloqueando aqui no Skype? Pô, foi mal, não era pra ter bloqueado agora. Tá aí. E mission failed. Risada, Diego! Party time in the house.